sempre igual, tá ligado? Olhei as olhares, olhei as colares, biqueiras e pares, são lares, areiras. Olhares, olheiras, colares, coleiras, são pares, biqueiras, areiras e lares. Quem dera pudesse a vida fosse como eu quisesse, e o meu dinheiro desce pra fazer alguma merda. Pessoas próximas padecem, eu paro pra fazer uma prece. Tem cuzão que nem me viu subir e já quer ver minha queda. Olhar estrai, fazem um mistério a mais pros bares sai e trazem fitas que é sério a mais. E tem mais manipulado qual o legado de um fantoche. Tá demais controlado e sacrificado igual Yoshi. O din dos bar e das piqueiras julgado, julgado. E o dos impostos, esse vai pro posto. Os deputados querem igualdade pra todos, que todos vejam. É foda se matar trampando e arrombado ter a vida que cê deseja. Minha alma não vou servir de bandeja. Conquistar o que eu planejei pra mim, não o que eles almejam. Status e famas pra que vejam. Sucesso não se escreva com cifrão e que assim seja. Dificuldade eu tive várias desde que eu nasci. Seu fim do sofrimento não, ainda vivo aqui. Gangueiro nato, de fato desde Minas, com os tetos de alumínio que passava vários ratos. Olhei as olhares, olhei as colares, biqueiras e pares, são lares, areiras. Olhares, olheiras, colares, coleiras, são pares, biqueiras, areiras e lares. Segunda-feira no safari, em Ferrari, cê se ferra nessa guerra que não encerra e não tem pare. Na ladeira, picatário, ultrapassado como por falta de merra. Vários berra, pega o berro e acha que é hop e rock. Um só detalhe, faz toda a diferença e toda a diferença. Amigo, não é só um detalhe, então repara, é o seu retorno. Os outdoors só tem decência, a tendência é que essa influência só se espalhe. Não empalhe a vontade, porque vai tentar os cuzão. Na cidade hoje tem briga até pra sentar nos busão. Ouro busão do metrô, não deixa os firma vender. Capacidade é o que dá liga pra no mundo render. Eles querem veneno no chão, mas eu explano alto que a meta dos irmãos é mais que três planos de assalto. E um asfalto risca no planalto paulista. Madame corre, corre, corre de salto na pista e no alto da vista é normal. A vista tática, três barca, nove cabre, já tá tudo de automática. Do mal, do mal, do mal, já tá no grampo. E como é programado, o povo só pensa no trampo. A vida impõe regras, pedegas, mó goela com o pessoal da favela que trampa por desela. Pela família que a luz ilumina a gente merecedora. A verdade é que o plebeu que merece uma coroa. Eles querem me prender, controlar o meu astral. Carcereiro do sistema de uma prisão mental. Querem me manipular com lei governamental. Pagando minha servidão com imposto capital. Programado pra ser julgado na sociedade. Pro emprego melhorzinho tem que ter uma faculdade. Armadas estão as autoridades. Pra eles um a mais, um a menos, nunca é tarde. Dão migalhas, mais um na multidão. Identificado pelo número da documentação. Como gado aprisionado, nenhum funcionar padrão. Vamos indo a se esquivar do mal da alienação. Aqui feliz é só os lanches do Mac. E o tio afoga a vida nenhum do Mac. Tanta neurose eu nem sei como é. Cê quer cobrar juízo dos moleque. Yeah. Cobra juízo, cê bem, no chão que eu piso, deslizo, viso, horizonte, o semblante nem muda aqui. Ajuda, pede só quem tem coragem. Ó, nós não tá só de passagem. Tio, tô de lupa, é que tá mó só. Vacilou, ilusão, fiz golanzó. Yeah, pra ir além, a mente flutua. E o homem se preocupando com a lua. Não tem problema suficiente, gato nessa porra. Sou domingo, morra, cor. Se ainda há tempo, yo, sigo a lento, tá lento, eu falo, não vem de embalo, não me calo, galho não canta de galo, eu falo tudo que eu quiser, vai na fé, pensando também quero ter de minha mulher, pra ficar, sugar minha pampa, assim, São Paulo, outro, qualquer lugar que for na praia é bem melhor, não custa nada sonhar, yo, não custa nada sonhar, não custa nada sonhar. De lupa, primeiramente, sente que essa ideia é quente. Se eu tô de lupa é que tá mó só. Se eu tô de lupa é que tá mó só. Se eu tô de lupa é que tá mó só. Programado pra morrer, nós é. Até quando? Quando? Reze pra sobreviver. Até quando? Programado pra morrer, nós é. Até quando? Quando? Reze pra sobreviver. Até quando? Programado pra morrer, nós é.